8192, bom dia, funciona a identificação, unidade Serra Vida 366, deixa para 4000 pés, o ajuste no 015. 4000, 10, na ponte Serra Vida 366, bom dia, 8192. João Pessoa, autorizado via Brasil 17 Recife, direto, nível 370, saída da Pulga, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponder 5527. 18, 12, desça para 2500 pés, o ajuste no 0104, autorizada, final R nave, edição no 0, reporte para a Serra Vida 366. 2500 com 1 no 0 no 4, autorizado, reportará o 366 com 1 8 no 2. Solo Salvador, voo número 92, na posição 08, autorização para correr, tudo para informação dela. Voo número 92, Recife, autorizado, via presolando 7, nível 370, sai da boca, transfundo Caju, primeira curva esquerda, transfundo 55 no 5. Nível 370, com o 1192. Autorizado 370, já fez o 7, saiu da boca com a frente na luta, para a direita, pode responder 55, com o 1192. Com o 1192, confirmando primeira curva esquerda, reporta a busca. Primeira curva esquerda, reporta na frente. Dan 9098, boa noite, adicione identificação. Voo direto Serra Vida 366, desça para 4000 pés. O ajuste no 0 no 4. Dan 9098, voo Serra Vida 366, desça para 4000 pés. O ajuste no 0 no 4. Voo no 8 no 2, vamos passar o Serra Vida 366. Voo no 8 no 2, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 60. Voo no 118, decimal 60. 8 no 2, bom dia. Bom dia. Sacta 3520, 119 a bordo, com 2 horas e 15, alterna Maceió. 3520, autorizado, táxi e Índia, ponte imperador no 0, torre 198, sumar o 612, que negão no 0, no 4. Sente no 0, no 4, Índia, 18,6 com a torre, até já. Amadora Tana 35. Para approach, boa noite, Argentina 1910. LB 230, descending 170. Argentina 1910, Scott again, fly direct to Sierra Vito 366, descend to flight level 050. Descend 050 and direct to Sierra Vito 360, in 1910. Passapato uniforme, acione a identificação, autorizar a chegada a Bonfim, desça para nível de voo 050. Bom dia, boa noite, no 2. Noite, no 2, bom dia, Alfa Juliette, botão 09. Alfa Juliette, pode dar lá, noite, no 2. 3 autorizado Guarulhos, via Bezulu 0, Taubaté, nível 360, saída da El, transição Maltima, primeira curva direita, transponder 5536. Autorizado 3 do Alfa Zulu 1-0, Taubaté para Guarulhos, nível 360, saída da El, Monte, curva direita, 5536, transponder com 1-3. Reporta para o Tan 3520. Tan 3570, Tan 3520. 370-3520. Possibilidade de voar direto Aracaju, da 3520? Última 014, autorizada, sinal R nave, reporte para no CAV do 366. Foi executado, mas meu TAM 9098 entendeu, reportado 366, autorizado R nave. Afirmo, TAM 9098. Possibilidade de voar direto Aracaju, 3520? TAM 3520, aguarde. Aguarde, 3520. TAM 3520 autorizado, direto Aracaju. Com Aracaju 3520. TAM 3520, chame o centro restrito, frequência 125.45, alterne 126.85. 2645, 2685, até daqui a pouco, da 3520. A primária 125.45, TAM 3520. 3545, copiado, 3520. 9098, passando 366. Pra 9098, completo sinal RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 6. Mano, a torre é já, 9098, obrigado. Argentina, 1910, descent 2500 feet, QNH 1014, cleared airnav final, runway 10, report passing Sierra Vida 366. Ok, clear descent 2500, and aeronav approach runway 10, and reporting Sierra Victor 366. Papá, uniforme, Mike, uniforme. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 014. Após o Bonfim, você é visto 3,6 pés. Após o Bonfim, 3,6 pés, descendo com o mesmo, com 4 mil pés, o ajuste no 014. Uniforme, Mike, uniforme. 4 mil. Zero, call tower, frequency 118.60. Tower 118.60, boa noite. Uniforme, Mike, uniforme, desça para 2500 pés, o ajuste no 014, autorizada a sinal RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Reporte passando Serra Vida 366, descendo para 2500, uniforme, Mike, uniforme. Comandador, muito bom dia, 3896. Então, 3896, bom dia, estou na identificação. Vou direto Serra Vitor 366, desça para 4 mil pés. O ajuste no 014. 4 mil, Serra Vitor 366, muito obrigado, no 014. Mais uniforme, confirma, você não desviou? Positivo, foi nosso equipamento aqui, deu uma falha, já estou uma corrigida. Solo Salvador, vou. Uniforme, Mike, uniforme, completo final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 6. 118,6, uniforme, Mike, uniforme. Ground, good evening, Argentina, one liner 10, Rango evacuating by Foxtrot. Argentina 910, good evening, approved taxi via taxi Alpha report before taxi Juliet. Alpha, Juliet, gate number. Negative, report before taxi Juliet and maintain position before taxi Juliet. Argentina 1910, expected gate 11. Then I have one aircraft pushing on sector. Julian, stand by at Juliet, Argentina 1910. Respect by Indian Hot Point Torneo 0 Contour 118 Small 6 Canadian 014. Salvador, Mike, Sergio Alves. Bom dia, Mike, Sergio Alves, solicito autorização de recorte na remota 12 até o portão 62. Gente, aguarde, realmente, Mike, eu tô off. Sim, Mike, Sergio Alves. Argentina 910, approve taxi for Juliet, gate 11. Juliet. Position 1-1, Argentina 1-9-0-1-0. Ei, o ajuste no 014, autorizada, final R-NAVE, pista no 0, reposta para a sua vida 366. É, depois Salvador, muito bom dia, o Papa, uniforme, Mike, uniforme, livre. Papa, uniforme, Mike, uniforme, bom dia, confirma o patino. Papa, seja BPA. Sente livre táxi Alfa Juliet, contorno Passe 1, Lima Máquina Quebec, chama Torre novamente, no 8 São Mesa. Alô, Mike, é Stay Fox. Stay Fox. Mike, Stay Fox, estacionado, gate 612. Solicita autorização de reboque até a remota 12, parte 1. Ah, eu tenho aeronave para fazer o reboque do sentido contrário, da 12 para 62. É isso aí. Aguardo aqui, de total atenção aqui. Não, eu estou ciente, tem aeronave para fazer o teste dos aeronaves agora. Ciente, na escuta. Fox, Fox autorizado o seu reboque, reporta no término. Michael, 6 Fox, copiou a autorização do reboque, reporta término, grato. O Michael Hotel Alpha, só um. Michael Hotel Alpha. Michael Hotel Alpha, realiza o push, seria o push da aeronave para deixar livre a remota para ingresso da aeronave, que está saindo do portão 612, claro que. Ok, Michael Hotel Alpha. To level 370, Polka departure, 1198, 4, 4, 3, autorizado, puxa, porta. Autorizado, porta para o trânsito, para o Guerra Vitor 366, Tan 3896. Tan 3896, completo final aeronave, chame a torre, frequência 118, decimal 6. Tan 36, bom dia, senhorita. Bom dia, bom pouso. Taxi Gol 9434, 136 a bordo, com 12h40, alterno, valeu. Gol 9434, autorizado táxi Ranger, ponte operador no 0 torre, 1 no 8, esse momento, gringão no 0 no 4. Taxi Ranger, ponte operador com a torre 1862, 1014, Gol 9434. 11992, call receiver center frequency 125.45, disable 126.85. Meu canal é receiver center 125.85, break. Salvador, bom dia, 38 no meio, bom dia, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Alô, Mike, é Space Fox, reporta término do reboque. Bom dia, Zato. Bom dia. Muito bom dia, o ONU 561, nós já temos a informação Delta, na remota 6 Romeu, solicito repetir para o Galeão. 561, Galeão, autorizado via P9857, Temoso, nível 360, série da El Lederume, primeira curva direita, transponder 5556. Afirmativo, então nível 360, autorizado via Galeão, remota 590, da El Hiroshi, intercepta Fernando 857, após a posição Monte. Transporter 5556 e o controle Salvador 120, decimal 820, voo no 56.